e eu mando recado. Chegando no sapatinho, rimando de salto alto. Minha rima não difere sexo, raça ou cor, mas falo de paz, igualdade e amor. Muito mais do que belas mulheres, tá cravado em nosso peito a bandeira do rap. Venho te mostrar que eu tenho opinião, que o teu discurso machista não me amedronta não. Sexo frágil, que balela. Te mostro minha força, na verdade, na vera. E nem vem com desculpa que é discurso feminista, que é apelação e sou falsa moralista. Te mostro minha verdade, vou dizer qual é que é. Sou guerreira, sou forte, eu sou mulher. É rap feminino, tem chegado, tem estilo. Os versos é contundente, com sotaque nordestino. Levar informação, essa causa abra um si. Pra quem subestimou, os limites ultrapassei. É rap feminino, tem chegado, tem estilo. Os versos é contundente, com sotaque nordestino. Levar informação, essa causa abra um si. Pra quem subestimou, os limites ultrapassei. Elegantemente, com versos contundentes, nem queira bater de frente, que a ideia é quente. Então se oriente e pare pra me ouvir. E quando eu acabar, se levante pra aplaudir. Então se liga aí que eu mando o meu recado. Brasileira, nordestina, de saia e salto alto. Mostra que não tem lado, sexo ou cor. Em vez de me criticar, critique o opressor. Canto por amor, atrás de revolução. Descendente de zumbi, negra com mic na mão. Não caia em ilusão e pense com a própria cabeça. Pois é, um corajoso ato, pode ter certeza. Também não esqueça que a voz feminina tem poder. Cada palavra é um tiro, doa a quem doer. Agora digo pra você, mulher no rap vai progredir. E já que você existe, faça mais do que existir. É rap feminino, tem chegado, tem estilo. Os versos é contundente, com sotaque nordestino. Levar informação, essa causa abra um si. Pra quem subestimou, os limites ultrapassei. É rap feminino, tem chegado, tem estilo. Os versos é contundente, com sotaque nordestino. Levar informação, essa causa abra um si. Pra quem subestimou, os limites ultrapassei. Me diz quem chegou e você nem percebeu, só notou. Quando suas paredes tremeceu, bota fé, haha. E não desacredite nessa banca, não cola. Se não tiver convite, mulher de salto alto com o mic na mão. Em cima do palco, perante a multidão, passando a mensagem e também informação. Se é biografia, tem minha consideração. É rap nessa ilha, é rap feminino, é rap alagoano, com sangue nordestino. Se espantou, pagou um pau, qual foi sua reação? Se for criticar, engula sua opinião. Se é botar firme, bota a cara pra bater. Nunca julgue ninguém sem antes conhecer. TG dos manos é a fábrica de hits, somando na ideia, na levada e nos beats. Quem um é mulher, que nem dá pra comentar. Faz vergonha, parceiro, em toda área que chegar. Se for frojada, fica do lado de lá. Se for firmeza, então chega pra somar. É rap feminino, tem